Ora, boa tarde. O meu nome é Paulo Silva. Este trabalho que eu venho aqui apresentar não é só meu, portanto, resulta de um grupo de pessoas da Universidade de Aveiro que estão a trabalhar nestes assuntos, nomeadamente a dinâmica sedentar. E eu, nesta apresentação, iria falar sobre as dragagens, mas também, não só nos portos, mas também as dragagens associadas à alimentação artificial de praias. E isto vem bem no seguimento até da intervenção anterior. As dragagens são importantes, no ponto de vista do Porto, para a questão de navegabilidade, para assegurar as condições de navegabilidade. No caso da extração de inertes da plataforma continental, como foi agora dito, estas dragagens também criam, elas próprias criam escavações, e estas escavações ficam lá. E é necessário saber, num caso e no outro caso, como é que as escavações resultantes das dragagens, elas evoluem no tempo. E esse, um dos aspectos aí associados é estimar o tempo de vida da dragagem, obviamente que é importante para a eficácia da dragagem nos portos. Do ponto de vista das alimentações, da extração de inertes na plataforma, porque é que é importante quantificar como é que evoluem as escavações que se fazem na plataforma? É que, se elas forem muito grandes, elas podem modificar os padrões de agitação, da agitação marítima, e, eventualmente, terem um impacto na própria linha de costa. Eu não irei falar, obviamente, em detalhe, mas é só colocar um bocado. Então, esta apresentação, primeiro irei falar sobre os processos físicos e quais é que são os parâmetros que estão envolvidos na evolução das dragagens, ou das escavações, no fundo da morfodinâmica das dragagens, apresentar uns casos de estudo sobre monitorização batimétrica e falar um pouco sobre os modelos numéricos de morfodinâmica. E estes dois aspectos são importantes para a quantificação e depois, obviamente, para o planeamento também das dragagens. Olha, ora, então, relativamente aos processos, a evolução da morfologia, digamos, a taxa de dragagem, fica uma escavação, a evolução dessa escavação no tempo, ela vai depender, essencialmente, do transporte sedimentar. Portanto, isto é o parâmetro mais importante. E o transporte sedimentar vai depender de quê? Pronto, rapidamente eu pus aqui umas expressões que são geralmente acotadas na literatura, que é transporte total sobre a ação combinada de ondas e correntes, é uma fórmula muito conhecida, de Solvay Van Rijn, muito simples, e que nos diz que o transporte sedimentar, quer por arrastamento, quer em suspensão, depende do D50, que é o diâmetro mediano do sedimento, que está depositado no fundo, depende da velocidade das correntes de maré, depende da velocidade das correntes induzidas pelo vento, depende também da amplitude da velocidade orbital, portanto, das velocidades que são induzidas pela ondulação. E depende também da profundidade. Se pensarmos em termos de transporte longitudinal ao longo da linha de costa, portanto, da deriva litoral, encontramos dois parâmetros, que é, de acordo com a fórmula do CERC, que é amplamente utilizada, encontramos a altura significativa da onda na arrebentação e o ângulo o ângulo da onda na arrebentação, que são dois parâmetros extremamente importantes para definir a deriva litoral. Ora, então, sabido, há outros processos que não estão aqui contemplados nestas formulações simples, mas que também têm a sua importância. Uma delas é a própria forma da onda, porque a onda, à medida que se propaga para a costa, ela deforma-se, e o transporte sedimentar depende dessa forma. Outro é que os sedimentos que estão no fundo, efetivamente, não são uniformes. São geralmente misturas de sedimentos. Temos sedimentos mais grosseiros misturados com sedimentos mais finos. E o transporte sedimentar depende da fração, digamos, o transporte sedimentar total depende das combinações de frações que nós possamos ter na nossa amostra. E depois também existem formas de fundo, porque o fundo não é plano. E essa é a interação das formas de fundo com o escoamento complica um pouco mais esta questão do transporte sedimentar. Relativamente agora à evolução, conhecidos estes processos, vamos ver como é que casos esquemáticos de dragagens que se façam, por exemplo, esta aqui, faço aqui uma dragagem determinada local, com aquela forma, portanto, com um eixo longitudinal bem marcado. Vamos supor, em primeira análise, que temos um escoamento quer associado a um escoamento fluvial ou então a própria maré, que seria oscilo, teria uma vazante e uma enchente, portanto, teria um escoamento oscilatório nesta direção. Neste corte aqui feito, o que é que será de esperar? Será de esperar que a velocidade do escoamento diminua no interior da escavação e, portanto, o potencial de transporte diminui e como consequência, a tendência é haver deposição de sedimento aqui dentro. E, portanto, quer no escoamento unidirecional, quer no escoamento de maré, nós teremos um enchimento e, às vezes, esse enchimento também é acompanhado de uma migração da própria forma de fundo, nomeadamente quando existe assimetria nas correntes de maré, entre a vazante e a enchente. Caso o escoamento seja na direção longitudinal, portanto aqui do eixo da dragagem, temos um enchimento também associado à diminuição do declive das paredes laterais. Em um caso e no outro, interessa quantificar a escala de tempo de recuperação, ou seja, o tempo de vida útil da dragagem. E isto pode-se quantificar em termos dos volumes, num dado instante, face ao volume no instante inicial. Eu irei falar agora relativamente, irei estimar para diferentes casos, ou apresentar resultados destes tempos de vida útil. Então, dois casos de estudo que temos estado a abordar, aqui no Universidade de Aveiro. Um, exatamente, que tem a ver com uma alimentação artificial de praia, que foi feita em Val do Lobo, em 2006, e que resultou de uma dragagem de 370 mil metros cúbicos, de uma mancha de empréstimo localizada a 3,5 km ao largo de Val do Lobo. A dragagem foi efetuada, isto é em março de 2006, isto é logo após a dragagem, portanto temos aqui o levantamento batimétrico, tem uma extensão, portanto tem uma forma longitudinal, está muito concentrada, produziu uma escavação com 900 metros de comprimento, com 150 de largura e 5 metros de profundidade, isto aproximadamente. A seguir à dragagem feita em maio de 2006, foi feito um levantamento batimétrico em 2008, portanto, dois anos e meio após a dragagem, e depois 4 anos após, em maio de 2010. E nestas figuras aqui, representa-se os perfis, portanto, são perfis ao longo da dragagem e aqui numa secção que é perpendicular. Obviamente, a linha azul representa a situação antes, prévia à dragagem, a linha vermelha, aqui representada, a situação logo após a dragagem. E as outras duas linhas, a amarela e a verde, mostram que, ao longo do tempo, realmente houve um enchimento. Note-se que no Algarve a profundidade de fecho, supostamente, seria inferior, mas nós temos aqui uma variação, portanto, seria inferior a estas profundidades, mas temos aqui um enchimento da própria... Isto é dinâmico, do ponto de vista sedimentar, isto é dinamicamente ativo. Calculámos os balanços sedimentares nos dois anos e meio, logo após a dragagem, que resultou um volume de acreção de 38 mil metros cúbicos, e no ano e meio a seguir, entre novembro de 2008 e maio de 2010, também calculamos esse balanço e temos aqui um volume de acreção de 32 mil metros cúbicos. Ora, o que aconteceu é que a taxa de sedimentação, dado que este período aqui é um ano e meio e este é dois anos e meio, a taxa de sedimentação no segundo período de tempo analisado foi superior à do primeiro. E isso levou-nos a pensar por que razão é que isso acontece. Ora, a estas profundidades, digamos 17 metros, 16 metros, só os eventos temporal é que podem transportar sedimentos. E, portanto, fomos quantificar, com base nos dados da boia de Faro, o número de temporais durante o primeiro período, portanto, durante os dois anos e meio iniciais, foram de 13 temporais, do que resultou um número médio de condições temporal por ano de 12,3 dias, No segundo período, tínhamos um número de temporais superior e um número, digamos, um número de dias contemporal durante o ano também é superior. E isto, digamos, justificou o comportamento da, digamos, do enchimento desta escavação. Para já, também aplicámos a parte de modulação numérica, o que nos permitiu perceber melhor os transportes sedimentares, quer num caso, quando há condições temporal e quando não há condições, e que também, digamos, a partir daí nós conseguimos chegar a estas conclusões. Em termos de o tempo de vida ou o tempo de enchimento desta escavação, em particular, estimou-se em cerca de 38 anos. Outros exemplos que existem em bibliografia de escavações que têm sido feitas na plataforma continental, mostram tempos de, e aqui estão vários, portanto, todas estas colunas, estas seis, são seis exemplos de dragagens na plataforma, a diferentes profundidades, e as escalas de tempo de recuperação destas escavações aqui variam, podem ser muito rápidas, quando a extração é feita muito perto da costa, aqui cerca de 5 metros de profundidade, entre os 5 e os 7, portanto é uma zona muito ativa, muito dinâmica, muito ativa dinamicamente, portanto a escavação desaparece rapidamente, mas também tem um impacto muito grande na costa. Nos outros casos, os tempos variam entre um ano e dois, e escalas superiores a 10 anos. Portanto, o resultado que se encontrou para o caso de Valdo Lobo está de acordo com, digamos, com essa, digamos, nestes valores. O segundo exemplo de monitorização que nós temos seguido é o caso da embocadura da Figueira da Foz. Como se pode ver aqui nesta figura, isto é um levantamento batimétrico feito pela APFF, 12 de março de 2014, há uma zona de acreção na parte exterior da embocadura, que está associada a esta vaga submersa. Esta linha que está aqui marcada entre os mais azuis e os mais amarelos é a linha dos 7 metros de profundidade. E, como consequência, para garantir a navegabilidade através do canal, a APFF realiza dragagens, quer na barra, quer no Mar do Porto. E vou dar três exemplos de digamos, estas dragagens, uma efetuada em 2012, 2013 e depois outra em setembro de 2014. A primeira que aqui está representada foi um volume extraído de 100 mil metros cúbicos nesta zona. E este gráfico aqui representa os perfis batimétricos nesta secção. Depois as outras figuras repetem-se, portanto eu vou explicar melhor esta. Nesta secção, este ponto aqui corresponderá, x igual a 0 corresponderá a este ponto, e x igual a 500 corresponderá ao ponto mais ao largo. Portanto, eu estou a falar de uma secção que aqui está, assim, representada desde aqui, desde entre os molhos, para fora. Afortunadamente, a APFF realiza muitos levantamentos batimétricos, portanto, isto dá-nos muita informação para análise. E nós comparámos aqui a evolução de diferentes levantamentos batimétricos, em termos naquela zona, com a agitação marítima que se fazia sentir, e isto são dados do Porto da Boia de Ondógrafo de Leixões, mas que são transponíveis para a Figueira da Foz. Ora, a 11 de dezembro nós temos esta linha aqui, em que a barra, digamos, a barra submersa tem uma cota de cerca de menos 7, que corresponde a este ponto aqui no tempo. Após 9 dias, durante os 9 dias posteriores, houve um temporal que está aqui representado. Esta linha horizontal, como disse, corresponde a alturas significativas de onda superiores a 4 metros. Portanto, está acima dos 4 metros, há um temporal que não dá determinada vibração. E o levantamento batimétrico que é feito a seguir, aqui, 9 dias depois, mostra a acreção, uma acreção muito, desde esta linha azul à linha vermelha, mostra aqui uma acreção muito, muito significativa nesta zona. Há uma dragagem que é efetuada e que está aqui marcada no início de janeiro de 2013, temos aqui o perfil, e depois, como resultado destes eventos temporal, ao fim da, praticamente em março, o levantamento batimétrico mostra novamente uma zona de agressão bastante acentuada na empatia. Agora mais rapidamente, para outra dragagem que foi feita agora em julho de 2013, esta, portanto, foi feita no verão, isto é o perfil antes, portanto, é o perfil batimétrico aqui, numa secção próxima, antes da dragagem, depois a dragagem corresponde à linha, se não me engano, é a rota, portanto, está aqui a rota, violeta. Depois, durante o verão, dado que não existem quaisquer eventos temporal, portanto, a dragagem, não, portanto, o fundo não evolui, do ponto de vista de morfologia, e depois iniciam-se aqui os temporais de 2014, portanto, de janeiro a fevereiro de 2014, que desencadeiam uma evolução da morfologia bastante acentuada, com, digamos, com uma criação, portanto, com um afastamento da própria barra para o largo, um bocado mais para o offshore, e com taxas de sedimentação bastante elevadas. Para terminar, a dragagem que foi efetuada em setembro de 2014. Portanto, temos um perfil anterior, que é o azul, novamente, o perfil a verde, que é correspondente à dragagem, e depois dois perfis, e verificamos que não houve grande evolução. Contudo, houve aqui alguns eventos temporal, e nós interrogamos por que razão é que estes eventos temporal não desencadeiam uma evolução muito grande na morfologia da embocadura, e fomos calcular a potência associada a cada um dos temporais. Este, que é o que está aqui representado, ao longo do tempo. Esta seta aqui indica a primeira dragagem que eu falei. Logo após, houve aqui temporais com uma potência significativa. A segunda dragagem, obviamente, que houve a tempestade de Hermes, temporais com uma potência ainda mais significativa. E note-se que os temporais que ocorreram a seguir à terceira dragagem que eu ali referi, não são efetivamente, não têm uma potência muito efetiva. Eles são temporais, mas a potência não é muito grande. Portanto, julgamos que o tempo de permanência das dragagens, portanto, a sua vida útil na embocadura, obviamente que ela é determinada pelos eventos temporal, mas também depende da sua potência. Rapidamente, sobre a parte de modulação numérica. Os modelos numéricos são úteis para definir, já para conhecer os processos, depois para definir estratégias de dragagens, em termos de onde, quando e quanto, e também para avaliar os seus impactos. Isto é o esquema numérico, digamos, do modelo morfodinâmico, muito simples, batimetria, a ação da hidrodinâmica, em termos de ondas e correntes, que vai determinar o transporte sedimentar. O transporte sedimentar vai determinar a evolução do fundo. Temos uma nova batimetria e o ciclo repete-se. Vou só exemplificar um resultado que nós obtivemos para este estudo na Figueira da Foz, com o modelo de Delphi 3D, em que descrevemos a hidrodinâmica da maré, a propagação da agitação marítima e também a morfodinâmica. Estudámos a evolução da batimetria para diferentes ondas, que fazem parte do regime equivalente que foi estabelecido já há algum tempo. E o que mostra aqui nestas duas figuras é uma batimetria inicial e a batimetria obtida ao fim de dois dias, quando este sistema está sob a ação de uma onda de 6,25 metros, portanto é uma onda temporal, com 15 segundos e com um rumo de noroeste. Portanto, verifica-se daqui para aqui um aumento da largura da barra submersa, e obviamente a expressão, fica-se também aqui toda esta zona de expressão a norte do Polo Norte, e os resultados numéricos obviamente são mais ricos do que aquilo que eu estou a mostrar aqui, permitem estimar e avaliar como é que se faz a transposição do sedimento de norte, digamos, da Praia da Figueira para sul, e nós podemos concluir que estes sedimentos que vão alimentar esta, obviamente, aqui esta barra submersa, eles têm origem nos sedimentos que provêm da deriva litoral na Praia da Figueira da Foz. Esse transporte é essencialmente em suspensão e tem uma contribuição muito, muito importante os eventos temporais, ou seja, só quando existem eventos temporais é que nós desencadeia-se este processo. Portanto, do ponto de vista da modulação numérica, isto permite-nos perceber como é que o sistema funciona e aferimos isto tendo em conta os dados dos levantamentos batimétricos que possuímos. Resta-me agradecer para já à APA, do ambiente da RH Algarve, pelo fornecimento dos dados de Valdelobo e também ao Porto da Figueira da Foz. Obrigado.